ouvinte, está no ar mais uma edição do Na Escuta, o rádio jornal do curso de jornalismo da Universidade Federal de Uberlândia. Hoje, na apresentação, eu, Ana Júlia Gotardello. E eu, Cassiana Batista. Olá, Ana Júlia. Seja muito bem-vindo, ouvinte. Como sempre, no Na Escuta, você ouve as informações que fazem a diferença no seu dia a dia. Você pode ouvir outras edições do nosso programa e também reportagens e entrevistas especiais no site da nossa web rádio. O endereço é www.radioinufo.online. Repetindo, www.radioinufo.online. E hoje você confere a continuação da nossa série de reportagens especiais sobre medicina alternativa. Se liga no que também é destaque nessa edição. Na Escuta, informação que toca. Entenda como o uso de um tipo específico de letra no computador pode ajudar na memorização de conteúdo. Na entrevista de hoje, vamos entender mais sobre o cenário da moda no século XXI. O nosso convidado é o estilista Yusley da Mata. Muita gente tem optado por fazer o ensino superior à distância. No programa de hoje, a gente fala sobre os desafios dessa modalidade educacional. Isso mesmo, e no segundo episódio da nossa série de reportagens especiais sobre medicina alternativa, conheça a reflexologia. Você confere também uma reportagem sobre os riscos do vício em pornografia. E ainda nesta edição, você ouve uma resenha crítica do álbum de estreia do cantor Eden. Tudo isso agora no Na Escuta. Você está ouvindo Na Escuta, a informação que toca. Você já parou para pensar em quanto texto e informação a gente lê e recebe todo dia, Cassiana? O volume costuma ser tão grande que fica difícil lembrar de tudo. Verdade, Ana. Para tentar ajudar nessa tarefa de memorização, cientistas têm encontrado uma relação interessante entre o tipo de fonte utilizada no computador e nossa capacidade de retenção de conteúdo. Na reportagem que preparei, eu explico como essa nova fonte pode ser útil no dia a dia e ajudar nessa tarefa. Um grupo de pesquisadores e universitários de uma escola de design da Austrália surgiu com uma ideia para acabar com o sofrimento de ler várias páginas e não fixar nada. Eles criaram uma nova fonte tipográfica, que pode ser aplicada em diferentes tipos de textos. A fonte tem como único objetivo o de fazer com que você realmente lembre de tudo que leu. A fonte é chamada de Sans Forgética. Nela foram aplicados princípios de psicologia cognitiva e design para criar um efeito chamado de dificuldade desejável. Esse efeito consiste em tornar a fonte mais difícil de ser lida. O designer Emerson Medeiros explica como o estilo dessa nova fonte estimula o cérebro e impulsiona a memória de leitura. Eu acredito em que a diferença dessa fonte para as demais é o seguinte. Ela possui alguns cortes específicos que não fazem com que a letra em si fique imperceptível. Nós conseguimos perceber a letra, porém ela tem um corte, então ela se diferencia das demais. E o que acaba estimulando a memória é justamente essa diferença na fonte. Porque quando a nossa mente ela visualiza, por exemplo, o S da Sans Forgética, ele tem um corte ali na primeira curva e acho que na segunda. A nossa mente visualiza aquele S, a nossa mente ela entende que é um S, mas ela é forçada um pouquinho a mais só para poder criar o espaço que não existe naquele corte, entendeu? E aí isso faz com que a nossa mente guarde aquela informação porque ela teve um estímulo diferente. Os criadores da fonte removeram pedaços de cada letra. Com isso, esperam que o leitor precise se esforçar para entender e, por isso, lembre melhor de cada trecho que leu. O especialista em design de gramática visual, Anderson Hunder, garante que essa estratégia de design funciona muito bem, pois a memória visual é mais forte do que a auditiva. E, nesse caso, o grau de aproveitamento da memória visual é alto. Anderson reitera a importância da diagramação e organização interna das páginas para que o conteúdo seja bem aproveitado pelo leitor. A gente valoriza muito mais a escrita, que seria o verbal. Então, os outros aspectos da linguagem, como a linguagem não verbal, não é dado valor a esses aspectos. Então, se tem uma imagem no texto, as pessoas não têm o costume de verificar uma certa lógica entre essa imagem ou os aspectos visuais do texto, o layout da página e o próprio texto. Então, essas questões são vistas como questões fragmentadas hoje, né? E isso é um equívoco. O designer Emerson Medeiros relata também a importância das fontes tipográficas para a percepção visual e emocional, já que cada uma transmite uma sensação diferente. A tipografia pode passar uma associação positiva, negativa, séria ou divertida. Por isso, a escolha deve ser bem pensada e adequada para cada trabalho. É como um estudo que tem sobre a psicologia das tipografias, onde uma mesma frase é escrita com tipografias diferentes. Eu acho que é "você vai ser minha para sempre" e um coração no final. Uma das frases está com uma tipografia mais cursiva, né, que é mais delicada, mais romântica, e já passa a sensação de romantismo, de amor. E a outra, ela está escrita com uma tipografia mais grossa, meia manchada, lembra sangue. E aí já passa uma sensação de uma autoridade, né, de uma possessão. O time envolvido na pesquisa e na criação da fonte Sansforgética sugere que ela deve ser aproveitada para além de longos textos. Uma lista de mercado, datas importantes, detalhes fundamentais de uma apresentação de trabalho. Tudo isso pode ser impulsionado com o uso dessa letra. O site para você baixar a fonte no seu computador é sansforgetica.rmit. Repetindo, sansforgetica.rmit. O link também vai estar disponível na descrição dessa edição do programa, no site da Rádio IN. Na escuta, Ana Júlia Gotardello. Tão antiga quanto a humanidade, a arte de se vestir tem passado por muitas transformações no século XXI. O que o novo século tem apresentado de tão inovador para ocupar os nossos cabides? Para entender melhor o assunto, nosso repórter Pedro Henrique conversou com o estilista mineiro Yusley da Mata. Eles falam sobre moda alternativa e os novos conceitos da indústria fashion contemporânea. Olá, ouvintes! No nosso quadro de entrevistas dessa edição, nós vamos falar um pouco sobre moda e os novos conceitos desse universo no século XXI. Genderless, moda alternativa, o que a virada do milênio trouxe de novo para a indústria fashion? Para saber um pouco mais sobre isso, nós conversaremos agora com o Yusley da Mata, designer e consultor de moda, empresário e também digital influencer. Olá, Yusley, primeiramente, muito obrigado pela sua presença e daqui eu já lanço a nossa primeira pergunta. Na sua opinião, quais são as principais mudanças que impactaram a indústria fashion nesses últimos anos? Olá, muito obrigado pelo convite, né, por participar aqui do programa de vocês. Me sinto muito lisonjeado. E sobre o que mais mudou na indústria fashion, né, o que mais impactou nesses últimos anos, eu acredito que é a velocidade das coisas. Então, e também a mudança do calendário. Porque antigamente nós tínhamos semanas de moda que eram baseadas nas semanas de modas internacionais, que era tudo muito pautado em primavera, verão, outono, inverno. A gente fazia muito do que tinha lá fora. Ainda é uma forma de inspiração, mas eu acredito que essa barreira de calendários, que a gente vive várias estações do ano, durante o ano todo, e a questão da velocidade da informação com a internet, eu acredito que deu essa mudada. Já que você citou a internet, assim, como influencer, né, como você atua nessa área, como você enxerga essa relação? Você acredita que a internet, ela foi algo positivo? Por exemplo, a febre das blogueiras é uma relação positiva, um fruto positivo da relação entre a moda e a internet? Sim, eu acredito que foi de uma forma positiva. Então, a blog, ela vem para pontuar, mostrar seu lifestyle, uma forma de proximidade entre o produto e o consumidor. E aí a gente pode falar um pouco sobre o genderless, né? Uhum. Que é a sua marca, acredita, você que é estilista e tem uma marca própria, você defende, acredito que seja um dos conceitos que você mais deve defender na sua marca. Qual que você acha que é o principal pilar desse conceito de moda sem gênero? Eu acho que você não ter a cabeça fechada, sabe? Porque a moda que eu faço, que eu vivencio, que eu visto diariamente, é uma forma política de falar: olha, eu tô aqui, eu sou esse, e pra que colocar barreiras? Se um cara quer usar a saia, independente se ele é homossexual, heterossexual, ele pode usar a saia. Bacana. E o que você acha, assim, na sua opinião como profissional, já que você falou aí que o grande boom da relação da moda com a sociedade no século XXI é a velocidade. Uhum. Para onde você acha que essa moda vai caminhar para um futuro próximo? Eu acredito que com o tempo as pessoas vão preparar melhor o seu olhar e não só copiar, mas se inspirar de uma forma bacana. Eu vivo de referência, eu acho que o mundo da moda ele é muito pautado em referências, mas aos poucos, olhando meu olhar, com a minha formação, eu mudei essa questão de não só pegar aquele look e copiar o look, mas você ter uma referência. Bom, o nosso bate-papo chegou ao fim. Se você quiser conhecer um pouquinho mais o trabalho do Yusley, os links para suas redes sociais, eles ficaram aqui na descrição do programa. Espero que você tenha gostado. Mais uma vez, muito obrigado, Yusley. Eu agradeço. E por hoje é isso. Na escuta, Pedro Henrique. Na reportagem da Cassiana, a gente descobre um pouco mais sobre o ensino superior à distância. Isso mesmo. Essa modalidade é uma alternativa para quase metade das pessoas que buscam ensino superior. Os cursos de educação à distância no Brasil ganharam força nos últimos anos e estão em crescimento exponencial. De acordo com uma pesquisa divulgada em maio deste ano pela Associação Brasileira de Mantenedoras do Ensino Superior, 44% dos entrevistados optariam pelo ensino à distância, enquanto 56% dizem que preferem o ensino presencial. A expectativa é de que em 2023 tenham mais alunos estudando à distância do que nas salas de aula tradicionais. O responsável pelo Polo Uberlândia da Universidade Metodista, Oséias de Lima Vieira, afirma que a maioria das pessoas buscam a educação à distância por conta da flexibilidade de horários, além da economia de tempo e dinheiro. A modalidade EAD exige muita disciplina. Tá? Não é porque é EAD, que é um curso à distância, que ele é mais fácil. Muito pelo contrário. Quem faz o horário é o aluno. Então ele tem que ter uma disciplina. Isso porque é você quem vai fazer os seus horários. Né? É uma forma muito mais autônoma de estudar. Mas assim como é um curso presencial, é necessário mais tempo do que os horários de aula, né? Porque ele vai ler, ele não tem um professor ali para ficar explicando para ele a todo momento, né? Então ele tem que ler, ele tem que assistir os vídeos, participar dos fóruns, responder questionários, por isso ele tem que administrar seu tempo. O professor e pesquisador da Universidade de São Paulo, Romero Tori, possui duas edições do livro Educação Sem Distância, um tema importante para o mercado. Segundo o professor, o futuro da educação deve estar atrelada ao uso de tecnologias. A EAD possui muito potencial, principalmente num país com as dimensões continentais do Brasil. E um de seus maiores entraves é justamente o preconceito que ela sofre. A começar do próprio nome, que enfatiza o problema, ou seja, a distância, em vez da sua solução, que é eliminá-la. Se a gente tivesse uma nomenclatura preconceituosa também com o curso presencial, esse deveria se chamar educação limitada a um determinado local geográfico, ou seja, educação limitada geograficamente, por exemplo, porque ela obriga as pessoas a estarem sempre no mesmo lugar, na mesma hora. Isso acaba sendo uma complicação, mas ninguém enfatiza esse problema. Para a diretora do Centro de Educação à Distância da Universidade Federal de Uberlândia, Maria Tereza Menezes Freitas, os estudantes do ensino à distância possuem certas vantagens, como um atendimento mais específico, com aulas gravadas e webconferências. O aluno à distância, se ele quiser aproveitar, porque tanto no presencial como à distância, tem aquele aluno que se dedica e o aluno que não se dedica. Primeiro, ele tem que ser um pouco mais proativo e menos dependente, porque ele não tem um professor que está puxando a orelha todo dia, porque ele está lá em sala de aula. Mas ele tem responsabilidades a cumprir. Ele tem uma flexibilidade de horários, né? Ele pode fazer à noite, ele tem uma flexibilidade que ele se adequa, mas ele tem prazos a cumprir, né? Ele tem tarefas a cumprir, avaliadas no ambiente, né? E alguns momentos presenciais, que são os momentos de avaliação presencial. Segundo o professor Romero Tori, o preconceito com o diploma EAD ainda é existente, e que apesar de não ter o contato presencial, o ensino online não deixa a desejar em nenhum aspecto. O que faz diferença na aprendizagem é a metodologia que se aplica. Então, aplicando-se uma metodologia adequada e uma mídia adequada à metodologia, tudo deve funcionar bem. Então, não há diferença de retenção, de nada. Se você usar, por exemplo, um simulador bem feito, a pessoa aprende com o simulador praticamente como se estivesse treinando com o sistema real, né? Então eu não vejo diferença em termos de retenção. O que existe é o mau uso das mídias, mas o mau uso das mídias ocorre também na educação presencial. As perspectivas de crescimento da EAD no Brasil são bastante promissoras. A tendência é uma educação híbrida, com o uso cada vez maior de tecnologias que permitem uma redução de distâncias entre o aluno, o professor e o conteúdo. Na escuta, Cassiana Batista. Dando sequência à nossa série de reportagens especiais sobre medicina alternativa, a repórter Thaís Degani apresenta a reflexologia. A técnica é uma espécie de acupuntura nos pés, feita com as mãos, e é ofertada pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Confira! A reflexologia é uma terapia da medicina oriental, considerada uma prática complementar e integrativa, reconhecida pela Organização Mundial da Saúde e pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. A reflexologia propõe que cada parte do pé corresponde a um órgão ou membro do corpo. Isso é chamado de princípio da representatividade. Assim, o tratamento consiste numa massagem nos pés, onde o reflexologista faz pressão com seus dedos da mão nos pontos específicos do pé do seu paciente, a fim de estimular essa área correspondente. A reflexologista Aline Aparecida Inácia explica os efeitos dessa massagem. Os pés são áreas de contato, né, para o corpo todo. E eles podem promover grandes mudanças, aliviando a dor, né? Pode ser qualquer tipo de dor. Dor abdominal, dor de cabeça. Ela aumenta o fluxo nervoso e sanguíneo, né? E automaticamente restaura o equilíbrio do corpo. A reflexologia em si, ela ajuda a desintoxicar o corpo e colabora com o sistema imunológico. Há dois motivos que levam as pessoas a buscarem a reflexologia, os psicológicos e os fisiológicos. A professora Luana Moreira Marques procura a terapia quando percebe que seu corpo não está funcionando bem ou quando está tensa e estressada. Ela descreve o que sente durante o tratamento. A gente começa com relaxamento no pé e depois vai trabalhando cada ponto, aí eu percebo onde está mais obstruído no meu corpo, pelos pontos do pé, vejo que geralmente meu estômago, onde a área de ansiedade está cheia de bolinha, porque o pé fica cheio de bolinha, a gente sente quando aperta, e percebo que a melhora é bem rápida. Já a professora aposentada Lucila Rocha Chagas buscou a reflexologia para tratar a depressão. Ela procurou essa prática tanto para relaxar, quanto para tratar os efeitos colaterais da medicação que toma para a doença. Cada sessão que eu fazia, eu melhorava, né? Fui melhorando. E quando chegou ao fim, né? Eu já estava muito bem. E hoje eu ainda faço, né, as sessões, porque por causa dessa medicação atrapalhou meu fígado, meu estômago. A reflexologia também é um tratamento preventivo. E a reflexologista Aline acredita que esse seja o motivo de essa terapia não ser muito indicada por médicos. A recomendação das terapias alternativas ainda não são um consenso entre os profissionais da saúde. A médica e cirurgiã Rose Nepomuceno afirma que a indicação da reflexologia não é comum no meio em que trabalha. De acordo com ela, existe um grande ceticismo da medicina praticada no Brasil em relação à medicina alternativa e explica o porquê. Porque a medicina que a gente pratica não é uma medicina oriental, é uma medicina ocidental e acaba não tendo, não que não tenha espaço, mas a gente se apega mais aos tratamentos ocidentais mesmo. Apesar de não indicar a reflexologia para seus pacientes, Rose acredita no valor desse tratamento enquanto prática complementar, desde que a iniciativa venha do próprio paciente. Se ele associar um tratamento a outro, porque ele acha que ele está tendo um ganho em qualidade de vida, em melhora da ansiedade, melhora de sintomas ansiosos, com certeza eu não iria contraindicar a reflexologia. Poderia até somar. Diferente de Rose, a médica clínico-geral Tereza Cristina Martins acredita na eficiência desse método e o indica a seus pacientes. Nós podemos indicar a reflexologia para ajudar a fortalecer órgãos internos que estejam com algum desequilíbrio. A respeito da busca da reflexologia para tratar problemas psicológicos, como a depressão e a ansiedade, o psicólogo Eduardo Ramos ressalta que ela não pode substituir o tratamento convencional, mas pode ser utilizada como ferramenta para aliviar o estresse e para um relaxamento. O transtorno é como se fosse a ponta do iceberg. Quais são os gatilhos que disparam o estresse, a ansiedade, que disparam toda essa tensão? Ele precisa aprender por si só, identificar todos esses gatilhos, né, que causam esses sintomas ou esse mal-estar. Então, essas terapias alternativas, elas, eu acredito que elas podem sim contribuir, desde que no método convencional esse paciente aprenda e conheça sobre o seu transtorno. Eduardo afirma que o tratamento desses transtornos é subjetivo, ou seja, o que funciona para uma pessoa pode não funcionar para outra. Por isso, reforça. Eu acredito que o que está em pauta é a saúde do nosso paciente. Se está contribuindo, está valendo. Na cidade de Uberlândia, a reflexologia é oferecida gratuitamente no Centro de Referência em Saúde, que funciona na rua Duque de Caxias, número 63, no centro. Para mais informações, ligue 3229-7772. Na escuta, Thaís Degani. Todo vício é um assunto sério e deve ser tratado com atenção. Nos últimos anos, alguns médicos e psicólogos têm alertado para um tema até então visto como tabu. É o vício em filmes pornográficos. Estudos apontam para as consequências dessa prática, que pode desencadear na vida de muitas pessoas. Entenda mais sobre a situação na reportagem de Caio Roberto. A humanidade tem produzido e consumido pornografia, tanto de forma artística como para masturbação, desde a antiguidade. Mas desde o surgimento da internet, a quantidade deste material sendo consumido aumentou exponencialmente. Hoje, tirando sites de busca, sites de compra e redes sociais, o Pornhub, maior site de pornografia do mundo, é o quarto site mais acessado da internet. E tanta pornografia disponível tem começado a se tornar um vício e causar sérios problemas na vida das pessoas, homens em sua grande maioria. Embora ainda não seja um consenso na comunidade científica e haja poucos estudos sobre esse vício, o número de relatos e de pessoas procurando ajuda profissional por isso não deixa dúvidas, é um problema real. O psicólogo Ivan Tramontina conta alguns sintomas que o viciado sente. Ele não consegue viver sem a pornografia, ele depende da pornografia. E perdendo o controle disso, a vida sexual é afetada. Então a primeira fase que a gente percebe é que a pessoa quer colocar em prática, ela quer nas relações que ela tem, na intimidade, né, com outras pessoas, ela quer fazer exatamente o que ela vê nos filmes. E isso faz com que traga uma percepção distorcida da mulher, né? E uma fase mais avançada, ele realmente não consegue se relacionar com uma outra pessoa sexualmente, a não ser que ele utilize a pornografia. Uma fonte que pediu para não ser identificada, e que nesta reportagem vamos chamar de João, está atualmente em tratamento do vício em pornografia. E conta que, além de não conseguir se relacionar com mulheres reais, também tinha outros problemas. Eu tinha ansiedade social, muita ansiedade social. Eu não conseguia desenvolver nenhuma habilidade social porque, como eu era um viciado, eu só queria ficar num ambiente que geralmente eu alimentava meu vício. Eu também tinha muitos problemas com concentração. Acho ainda que eu tive algum déficit de atenção um pouco mais grave um pouco tempo atrás. O vício também ele te leva a procrastinar muito, porque você não tem vontade de fazer as coisas que você deve fazer. Mas como todos os outros vícios, o vício em pornografia é possível de ser tratado. É o que conta a psicóloga Vivian Varaldo. O tratamento é assim como qualquer outro vício, né? Psicoterapia, autoconhecimento, pode ser feito também o acompanhamento psiquiátrico, em alguns casos são indicados, e para que a pessoa consiga fazer a abstinência completa do vício. Né? As recaídas elas acontecem, o que deixa a pessoa com baixa estima, com uma dificuldade muito grande de acreditar em si mesma, o empoderamento pessoal fica baixo, então acaba dificultando um pouco a pessoa conseguir sair do vício. Mas com o tratamento adequado e uma escolha e decisão da pessoa, assim como qualquer outro vício, a pornografia ela pode ser sim curada. Então, se você consome pornografia frequentemente e sente que está tendo algum destes problemas, procure ajuda profissional com psicólogos. Na escuta, Caio Roberto. Agora chegou o momento da nossa crítica de mídia. Nossa repórter Camila Romão fala sobre o trabalho do cantor Éden. Músico independente, ele conta com mais de 1,5 milhão de ouvintes mensais no Spotify. O Na Escuta comenta o álbum de estreia do cantor. Ouça aí! Solta o Verbo. Solta o Verbo. Vertigem, sensação de movimento oscilatório ou giratório do próprio corpo ou do entorno com relação ao corpo. Tontura, sensação de desfalecimento, desmaio ou fraqueza. Essa é a tradução de Vertigo, palavra que dá nome ao álbum de estreia de Eden, lançado no início deste ano. Eden é o pseudônimo de Jonathan Wing, que vivendo no mundo da música desde criança, resolveu deixar a música clássica e misturar estilos para criar o seu próprio, juntando indie, R&B, dream pop, música eletrônica e letras carregadas de emoção. Ainda que você nunca tenha ouvido falar dele aqui no Brasil, lá fora ele tem sido reconhecido por sua identidade musical irreverente. Reconhecimento merecido, já que com apenas 23 anos ele é cantor, compositor, multi-instrumentista e a cabeça responsável por idealizar e produzir este álbum que conta com 13 canções. Vertigo une elementos muito pessoais, violino, letras que falam sobre situações íntimas de sofrimento, decepção, superação e reencontro consigo mesmo. As nuances de música clássica trazem esse sentimento nostálgico que envolve a obra, remetendo à fraqueza associada à vertigem. Além disso, a não linearidade das canções e da composição do álbum são responsáveis por criar a sensação de vertigem, tontura e confusão a respeito de início e fim. As faixas têm um ritmo bem mais monótono do que quem acompanha o artista está acostumado, motivo que justifica as críticas daquele que classifica o álbum como chato. O diferencial fica por conta de Crash, com seus efeitos robóticos e vocais femininos gravados na própria voz do cantor, mas com uma pós-produção que não deixa nenhuma suspeita. Para quebrar a vibe introspectiva, Gold surge com uma letra otimista de superação e é de longe a música mais animada do álbum, uma dessas que você certamente colocaria na sua playlist de verão. Mas meu highlight fica para a penúltima canção, Love, Not Wrong, Brave, que tem a dose e mistura perfeita de letra, melodia e emoção. Vibrante, hipnotizante e contagiosa, é a faixa que lembra tudo que o artista tem de mais singular. O álbum não cumpre as altas expectativas que ficaram após o EP I Think You Think Too Much of Me, mas como o próprio cantor cita em Gold, chame do que quiser, eu chamo de evolução. Evolução ou não, Vertigo passa longe de ser meu álbum favorito do Eden. Então, para não ficar com uma primeira impressão errada, recomendo que ouçam primeiro os EPs End Credits ou I Think You Think Too Much of Me, que sem dúvidas é o meu favorito. Na escuta, Camila Romão. O Na Escuta está chegando ao fim. Você sempre pode conferir esta e outras edições do nosso programa no nosso site www.radioinufo.online. Lá você também encontra entrevistas e reportagens especiais e também programas temáticos. Vamos aos créditos. Na edição, Bárbara Fernandes. Nas reportagens, Ana Júlia Gotardello, Caio Roberto e eu, Cassiana Batista. Na entrevista, Pedro Henrique. No quadro Crítica de Mídia, Camila Romão. E na reportagem especial, Thaís Degani. Apoio técnico de Marcelo Melazzo e orientação do professor Vinícius Dorne. E na apresentação, eu, Cassiana Batista. E eu, Ana Júlia Gotardello. O programa de hoje fica por aqui, mas a gente espera por você nas outras edições e em nosso site. Tchau! Até lá! Na Escuta é um radiojornal laboratório produzido pelos alunos do curso de jornalismo da Universidade Federal de Uberlândia, sob orientação do professor Vinícius Dorme.